tenho uma senhora que dá pra gente voar direto Aracaju. Projeto direto Aracaju 5514. Jet 6709 no solo ao Zuno 1, libere à esquerda, agora no taxi Charlie, chame solo 121-9. A liberar na Charlie, o canal do Pernambuco 219, é do 6709. Começaria o Alfa Romeo 301 para o 5514 para evitar a formação? Tu comprou o 5514? Se for para o Anaprobe da Caju, nós vamos pegar a formação aqui. Se formos para a Alfa Romeo 361, a gente evita ela. Certo, quando você do Alfa Vitor 3, é o único que eu vou coordenar agora com o Alfa. Tá, ok. Gostou? Bateu palma? Com certeza. Um, dois, três, quatro aí. Vamos. Cheguei de 9, bora pushback em fundamento. Firma no 897, chamou pronto? Afirma, 9, pronto para o 897. Autorizado, após quando pronto, táxi. CC, temos 3 táxis aqui para fazer o motor, gente, que eu tô 7500, pode ser? Tá autorizado, Alfa Alfa Delta. Autorizado Brasília, nível de voo 360 via UPZulu no 7. Decolado 28, primeira curva à esquerda, saída gola e transição ao fito 5157. Eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Ok, 360 Brasília, UPZulu 17, saída gola e ao fito da 28, curva esquerda 5157 e o controle 1935, posição 5, relação 3517. Confirme o nível copiado? 360. Protejamento correto, 05 portão, reposto quando pronto. Passivo, graças. TAN 3153, pronto, cópia. Eu escuto agora. TAN 3153, autorizado Galeão, nível de voo 340, via UPZulu 14. Decolado 28, primeira curva à esquerda, saída Gol Erval após Crat. 5166 é o transponder, o controle 1 no 9 decimal 35. Zero para Galeão de Apesolô 4. Decola da 28, primeira curva esquerda, saída Gol Erval após Crat. 5166 e 109.35. 3153, cotejamento correto, 03, o portão, reposto quando pronto. Porta alta, 3153. Torre Salvador, bom dia, o Mari de Logo 6504. De Logo 6504, bom dia, confirme visual com campo já baixado, travado. Afirmativo, visual com campo baixado e travado, 6594. Logo 6594, autorizado pouso, pista 28, vento calmo. Autorizado pouso, 6594, vento calmo, descente. Curva à esquerda, saída gole, é Val Crate, 5167, controle 1 no 9 decimal 35. O controle é só o controle, senhor? Controle 109.35. 1935, positivo. Então, Galeão 380, Apesolô 14, levada 28, curva esquerda, gole, Val, Crate, 5167, 119.35. Protegimento correto, 04, portão, reposto quando pronto. Ok, obrigado. No solo ao 1-9, libere à esquerda na Charlie, chame o solo 1-2-1-9. Chamou? Positivo. Autorizado, Alfa Juliette, Padre 3. Alfa Juliette, Padre 3. Confirmando, o TAN 3507 chamou pronto no 05? Tem uma tia. Gente, aguarde. Para o pushback acionamento 804 no 04. 304, aguarde. Aguarde. Regional Prata Delta, solicita proa 200. É 3 a bordo, autonomia de 3 horas 07 minutos, rotando Brasília, estações para táxi com 1897. 3 horas, confirme o PLB? 163, 1897. 1897, autorizado, táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera da Golf. Quando pronto, 2086, no ponto de espera, ajuste agora 1016. Ajuste no 016, via Juliette Alfa, a ponto de espera da pista 28 via Golf, 1897. 1804, portão 04, autorizado, puxe, acionar, reporte táxi, 1804. E eu puxo para o táxi 1804. 597, posição 05, agora autorizado, puxe acionar, report táxi. Autorizado, chama o táxi, então 3517. Como... Táxi Gol 1804, 178 a bordo, 358 alterna Guarulhos. 1804, autorizado táxi via Índia, Alfa, segue o Bangra e Companhia como número 2, no ponto para 28, 2806, ajuste no 06. Índia Alfa, segue o Bangra e Companhia, ponto espera 286 com 1016, 1804. Bom dia, para passar o Golf Kilofka. Golf Kilofka se encontra no pátio 5. Afirmativo, no pátio 5, PB 03, conforme voo local. Whiskey Oscar decolada 17, confirmando visual 055, confirme a intenção, é voo litoral norte até 40 milhas e após retorna? Afirmativo, senhor. Decolada 17. Afirmativo. Solo com 1607. 1607 para chegar. Está no 612 para pushback e acionamento. 1607, portão 6212 abre, acionar e pushback, reporte táxi. Voltaremos no 607. Busque lógica, tem condições de decolagem da 35. Estamos com vento agora de 1,60 graus com 0,62 nós. Afirmativo. Busque lógica autorizado, voo local Salvador, até 040 milhas, decolada 35. Pós curva direita para ingresso no corredor forte. Restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 0111, o transponder, o controle 19.35. Estação no local, saída da corda 35, curva direita 040, 40 milhas. Corredor forte restrito, 1.000 pés até a liberação do controle. 0111 acionado, 19.35 é o controle. Para o acionamento. Gente, busque loca, livre acionamento. Chame para o táxi à toa, 108.62. Livre 18.6, aprovado. Copiado, TAN 35 no set, visado via Juliette, Alfa para o ponto de espera da Gulf. Quando pronto no ponto de espera, TAN 108.6, ajuste no 0116. Ok, Juliette, Alfa, Gulf, 108.6, obrigado, bom dia. Falou, bom sábado. Autorizado ao IAI decolar, pista 28, o vento através sul com intensidade de 5 nós. Autorizado a gasolina decolar, pista 28, gol 1897. Bom dia, TAN 31179, autorização 360, Guarulhos. TAN 3179 será coordenada, informação em curso a Lima, aguarde cópia. Gente, aguardando. Polo Salvador, voo 9795, posição 08, solicita pushback, funcionamento. 9795, autorizado, posição 08, reposto quando pronto para o táxi. Pronto para o táxi, então fechado. Salvador, o voo 9607, está com 167 a bordo, 4 horas e 24 de autonomia, alterna com fins, pronto para o táxi. ...07 autorizado, Juliette Alfa para o ponto de espera da 28, quando pronto no ponto de espera 2386, ajuste no 0196. Juliette Alfa, ponto de espera da pista 28, 186, no 0196, nós ajuste igual 1607. Decolado às 3-1, chega agora o controle 119-35, bom voo. Controle 9-35, 8-9-7, bom dia. Salvador, bom dia, voo 8-04, pode estar pronto. Voo 8-04, bom dia, ali mantém pista 2-8. Ele mantém 8-04. Contato radar vigilância, sobre nível 360, saída Gole. Saída Gole para o 360, voo 897. 7 mantém o ponto de espera da 28. Mais tempo. Pesado 340 para Guarulhos, é por isso que 50, decola 28, Gole e Val. O saída, o transponder é 5176, só controle 1935, senhor. Afirmo, controle 109.35, sua saída será Gol Eval após Eval direto posição Eudes. Ok, Gol Eval, Eudes, 1935. 3179, cotejamento correto, confirme o portão. Número 2. 02 é o portão, reporte quando pronto, para acionamento push. Portará. Próximo setor de trabalho. 7. O uniforme, então, quando o senhor for passar mais de 40 milhas, que o senhor vai sair da área do controle e vai entrar na área do centro. Aí a gente tem que coordenar com o centro, ok? Vira sim, é Pantanelo. Pantanelo de novo, setor aqui. Sete. Polo Salvador, Gol 705, solicita instruções de táxi com 119 a bordo. Autonomia de 3 horas e 50, alterna com fim. Confins, confirme a autonomia 1340. Confirmo. Polo 715 autorizado, táxi e a Juliette Alfa para o ponto de espera da Golf. Da 28. Quando pronto, no ponto de espera 2386, ajuste 10116. 10116. E a Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, igual 715. Salvador, TAM 3153 no 3, posicionamento. Confirme. TAM 3153 no Finga 3, puxa o acionamento. TAM 3153 autorizado, portão 3, reporta o táxi. Porta. Bruno 715 ao solo, voltando. Chega. Táxi lento até o ponto de espera, o centro solicitou uma separação de 4 minutos entre a sua decolagem e a decolagem do TAM 3179. Corrigindo, TAM 3597 também vai para Brasília, o mesmo se encontra no ponto de espera. Vai táxi lento, Gol 9795. Mantém TAM 3597. Segundo 75 ao solo, voltando? Chega. Mantenha a posição na taxi Juliette. Estamos, iremos coordenar aqui com o controle para verificar a modificação da pista para 10. Sim, irmão, vai manter na Juliette o gol 9795. Decolou rodas 35, controle 119.35, vovô. Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Senhor, bom dia, o gol 804, decolando a sua escolha. Estamos colando agora com o controle, realiza seu boost padrão e mantendo a posição, aguardando pelo táxi. Se puder autorizar a crash com a gente, eu agradeço. Decolagem manterá 1000 pés no corredor forte, está autorizado a decolar na pista 35, vento 150 graus com 04 nós. Direita forte, 1000 pés, decolagem. Turno 705, eu solo voltando. Prossiga. Gente, a decolagem da 10, primeira curva à direita agora, a saída permanece, gol é o fito. Acerto, decola 10, curva direita. Correto, cotejamento. Mantenha a posição aguardando. Chegou na 7, não sei. Aguardando. Alô, é o Mariglog 65 no 4. Me chamando a torre? Alô, Salvador, é o Mariglog 65 no 4. Mariglog 65 no 4, é o solo. Poderia adiantar a subida para o 6594? Confirme a rota e o destino. A mensagem saiu chiara, ininteligível. Confirme? O destino é Recife para o 6594. Saída Puca, Aracaju. Grato. O número 07 após a rolagem do R2 da TAM, ali mantém pista 28. Após a rolagem do R2, anima tempo seu 28 com o 9607. Então 3597, informa o tráfego que decolou da pista 35, comprou a norte, não interferirá com sua decolagem. Está autorizado a decolar da pista 28, vento variável, intensidade de 5 nós, través sul, 170 graus com 5 nós. Decolagem. Siga, senhor. Então 3169, informa que agora a pista em uso. Quando será a sua decolagem? Será na 10, informação em curso está sendo atualizada. Mantenha a rota para o ISC 50, decola da 10, primeira curva à direita, sua saída agora será da EL, transição Diné. Primeira curva à direita. Primeira curva à direita, na da EL, Diné decolando 10, tá 3079. Cortejamento correto, reposto quando pronto, 102. Tá lá. Confirmando, após Diné voa eu, 3179. Confirme. Após Diné voa eu. Negativo, mantém saída da EL, transição Diné. Afirmativo, após Diné voa eu. Vai interceptar o eixo da aerovia por ISC 50. Gira. 3 acionado com 128 a bordo. Estamos com 4 horas de autonomia alternada, Guarulhos para o táxi. Centro 353, dados copiados, aguardo para o táxi. Tá. Adianta 3517. Contato, radar, saída, gole, sobe ao nível 360. Gole 360, gente. Centro Recife agora 1288 e alterna 1264. 288-264, bom dia, bom fim de semana aí, tchau, tchau. Trato. João no 607, autorizado a decolar.